Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Oh meu Deus, o que tenho feito pra trair seu coração? O que me falaria se eu pudesse ouvir sua canção? Quais palavras diria pra retomar o meu caminho? Como me mostraria que no meu peito há um vazio? Deus, ando cego, surdo, insensível. Não me acho nesse labirinto, me sinto perdido. Não tenho sentido sua santa presença, mas pudera abalar minha crença. Olho para o céu, vejo as estrelas, a lua. Quanta perfeição nessas obras que são sua. O sol que aquece, a chuva que nos refresca, o ar que respiramos, uma risada sincera. Cada criança no parque brincando com tanta pureza. Volto no tempo lembrando onde foi para minha inocência. Me tornei indolente, indiferente, apático. De onde surgiu, meu Deus, esse peito amargo? Porque ando reclamando qual motivo que tenho. Vejo tantos seres humanos piores do que eu, presos. Vejo pessoas com câncer e eu aqui, sadio. Vejo a fome e o frio maltratando o mendigo. Vejo descaso com o idoso, mas o tempo passa. Um dia será idoso e tudo volta na sua cara. Crianças disputando com o cachorro sua comida. Enquanto não me falta nada, eu ainda reclamo da vida. Eu desfrutando liberdade, livre pra voar. Tô indomável, irredutível, só sei te machucar. Não paro mais pra orar, exerço meu livre-arbítrio. Entrego tudo pro diabo, que seria de dízimo. Quantas pessoas me esperando pra chegar em casa? Vitória, Marcela, Azuca, Dona Geralda, todas preocupadas. Giovanni sumiu de novo. Até quando, meu Deus, eu viverei esse sufoco? Deus, me perdoa. Sei que não sou digno de te chamar de pai. Deus, eis-me aqui, usa-me. Quero ver tua face. Deus, me perdoa. Sei que não sou digno de te chamar de pai. Deus, eis-me aqui, usa-me. Quero ver tua face. Me oferecem drogas e a cada provação me vejo fraco. Difícil é dizer não, mas eu olho a minha volta e os jovens da minha geração sem gás, parados, me dá indignação. Mas por que, meu Deus, eu tenho que viver tudo isso? Por que logo eu carregar esse martírio? É minha pergunta ao deitar na minha cama. Tu és Caleb Giovanni nesse deserto que flama. Vários corações que se voltam contra Cristo, prefere a escravidão, esperar o juízo. Eu olho as igrejas vazias, boto a culpa em todo mundo. Mas a culpa também é minha por não rejeitar o mundo. E eu choro, pois renasci ali dentro. Eu não posso morrer vendo as pessoas morrendo. E na voz do pastor Anderson senti tanto amor. Não posso fraquejar, meu tempo já acabou. Olho para a cruz pra consagrar o amor. Porque de onde eu venho eu só vejo a dor. São corações vazios, amargos, quebrantados. Enquanto meus irmãos na igreja ficam calados. E nesse mundo triste eu fiz diversos amigos pra trazer todos de volta aos pés da cruz de Cristo. Levanto o evangelho louco pros loucos do crime, abrindo o verbo, trazendo eles pro meu time. Eu me encontrava em trevas, hoje me encontro em luz. A glória da segunda casa é pra exaltar Jesus. Agradeço a todos que lutaram contra o relógio, intercederam por mim pra tudo não acabar no óbito. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, me perdoa. Sei que não sou digno de te chamar de pai. Deus, eis-me aqui, usa-me. Quero ver tua face. Deus, me perdoa. Sei que não sou digno de te chamar de pai. Deus, eis-me aqui, usa-me. Quero ver tua face. esquece. Então a nossa obediência faz com que a gente deita e adormeça, sabendo que o Senhor nos faz viver em segurança, sabendo que Ele é o firme fundamento do nosso caminho. Amém?